4007, pronto, cópia. Sempre. Para o Rio de Janeiro, 380, na Peruísque 50. A decola da 17 com curva direita, perfil da saída da EL, transição de NER. Frequência do controle Salvador em 11935. E seu código transponder 5062, azul 4007. Autorizou para o Rio 380, Peruísque 50. Da EL de NER, decola 17, curva direita, 1935, 5062. O azul 4007 está pronto para o pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi 4007. O azul 4007 está pronto para o pushback acionamento no 08. Autorizado, acuse pronto para o táxi 4007. Reportará. táxi 87 a bordo, autonomia de 3 horas e meia e o alternado é Campinas. Livre táxi para o ponto de espera da 35, direto para o ponto de espera da 35, farol táxi sobre a pista, reporte para ingresso o azul 4007. Direto, ponto de espera 35, reporte ingresso. Ponte espera da 35, 4007. Pode ingressar na pista, ingresse na pista e backtrack, reporte alinhado, cabeceira oposta, o azul 4007. Autorizado, backtrack 17, reportar alinhado, 4007. livre decolagem, o vento de 160 graus com uma dúzia nós, 4007. Azul 4007, decolada aos 34, chama agora o controle em 11935, um bom dia. 1935, boa. Paulo, bom dia, WebJet 67 de 49, Guarulhos, nível 240, autorização, está no portão 4. Bom dia, WebJet 6749, portão 4, tenho contato com o solo, 340 Guarulhos. 34 Guarulhos, será coordenada, guarde cópia, 6749. Certo. Você vai só confirmar para lá isso aí, da gente? Só um instante. A sua saída será da El com transição coral, ok? Da El coral, grato. Golf 6749, cópia. Guarulhos, nível 240 autorizado. A decola da ONU 7 com curva direita, saída da EL Transição Coral. A sua rota será Golf 677 até Maricá, após Golf 678. A frequência do controle em 11935. E o seu transponder 5067, Webjet 6749. Autorizado 240 Guarulhos, da El Coral, Golfo 677 Guarulhos, ou melhor, Maricado, PM 678, 1935, 5062, 5067, desculpa, 5067. Correto, 5067, Golfo 677 até Maricá, após Golfo 678. Informe pronto para o pushback e acionamento, o LJT 6749. Aqui, apenas confirmando, a pista 17 mesmo, a 10 está fechada? É, exatamente, pista no 7. A que horas abre a 10? Confirme. A 10 abre a que horas? A 10 abre 6h30 local. Ok, obrigado. 96700, está na escuta? Sempre, prossiga. Você está pronto para copiar? Afirmativo. Estou autorizado para o Galeão, nível de voo 340, a rota Berzulu 14, decola no 7 com curva direita, saída da EL, transição Bless. Frequência do controle em 11935, seu transponder 5066, Webjet 6700. Gente, 6700 está autorizado o Galeão 340, pela Berzulu 14, subida da EL Bless. Decola da 17 com curva direita, controle 11935, transponder 5066, 6700. Correto. Informe pronto para o pushback acionamento. Apenas me confirme qual é o seu portal. Portal 612. 612, obrigado.